vamos para a batalha. Eu creio no Deus que nunca falha. Eu já fui bom, sou justo, sou velho, mas nunca vi o justo medicar. Mil ao meu lado cairão, 10 mil à direita fugirão. Eu não tenho medo do cão, meu pai. Seguir meus inimigos.